a tradição e o conservadorismo, criados pelo homem, de forma contemporânea é uma afronta ao Espírito Santo de Deus. Os milagres e os feitos do Pai Celestial são a prova viva que ele tem sim um único propósito, o da salvação, mas molda cada coração de um jeito bem diferente. Glória a Deus por isso. Carlos RDS, Lucas Levíticos, Moisés a 286, destruindo formas e construindo formas. Fui eleito pra missão, tipo Neemias na construção dos muros, tipo Lutero subversivo dos falsos estatutos. Mesmo na mira das pedras, mesmo ciente que se levantem contra minhas fibras em forma de crente, cumprindo o ID pra responsa que foi me dada contra a religião. Pois eu sou livre, a forma tá quebrada, como o reflexo do mestre na forma reta de agir, como na forma surpreendente a lei veio cumprir. Meu Jesus, o Cristo Messias, é tratado no capítulo 53 de Isaías. O soldado que viria, diferente do que os seus esperou, mas carregou sobre si a nossa dor, que fez com que o véu do templo se rasgasse, que o clero não impedisse a enfática verdade. Retidão em cada verso não estimula o escândalo, o testemunho de vida com Deus vai além dos panos. Na justiça como Cristo invadiu o tempo, transformado em comércio, vim destruir as formas dos cativos em ministério. Pelo evangelho quebrando as barreiras farisaicas, pra confundir os que são na base da palavra. As grades da censura não podem me aprisionar. Meus versos é verdadeiro, veio pra te libertar, quebrar e pôr por terra as formas da escravidão. Pra isso, Jesus é o caminho pra libertação. As grades da censura não podem me aprisionar. Meus versos é verdadeiro, veio pra te libertar, quebrar e pôr por terra as formas da escravidão. Pra isso, Jesus é o caminho pra libertação. Produto da indústria que fabrica sofrimento. Vivo em constante guerra, mas com outro armamento. Tática transformada, estratégia renovada. Discernimento aprimorado pela unção da palavra. Bíblia sagrada, manual pra viver. Pois aquele que crê, coisas maiores vai fazer. No soar das palavras, o inimigo ganha a lança. Percebe que aqui ninguém perdeu a esperança. A gente não abraçou os convites maquiados, feito pela burguesia que nos quer feito um coitado. Favelado, aprisionado no seu próprio barraco, em frente da TV, na distração, alienado. Não, hoje não vai ter sonhos destruídos pela ilusão criada pra matar o oprimido. Aquele que produz a bebida que te escraviza, o fumo que você traga pra aumentar a sua brisa. A cada dia, em cima da tua vida, mas não consome o próprio feito que te faz suicida. Denuncio a causa, o motivo da opressão. Destruo toda forma que produz a escravidão. Fé, informação, munição de alto alcance. Derruba o opressor e deixa o sistema em danger. Pela destruição das formas corrompidas, corro risco no combate, dou a minha própria vida. As grades da censura não podem me aprisionar. Meus versos é verdadeiro, veio pra te libertar, quebrar e pôr por terra as formas da escravidão. Pra isso, Jesus é o caminho pra libertação. As grades da censura não podem me aprisionar. Meus versos é verdadeiro, veio pra te libertar, quebrar e pôr por terra as formas da escravidão. Pra isso, Jesus é o caminho pra libertação. Batizaram a palavra sem concessão pro pobre. Disseminaram a prática de paz em favor do nobre. Concílio de Nicéia, inquisição, privatização do evangelho sagrado rumo à opressão. Mudaram a verdade de Deus visando o poder, alienando mente oprimida pra enriquecer. Doutrinas foram criadas em prol do extermínio de raça, crença, classe, etnia, sob o domínio daquele que ostenta poder pra matar excluído, legitimando a causa de morte em nome de Cristo. Autoflagelação, fanatismo e sacrifício moral pra quem sobrevive à base de água e sal. Moldar um Deus pra me fazer sangrar no conformismo. Pra quê? Pra eu só ver salvação no capitalismo. A gente morre visando o material, perdendo a fé em busca espiritual. Desprezo o oleiro que do barro faz vaso em minha ganância. Que me deu forma de louco, deu confiança. O que cê vê? Um preto pobre alienado numa cadeira de rodas, complexado. Errou, ó, fui feito pela mão do autor da Bíblia pra confundir raciocínio e resgata a vida. Meu dom de cantar rap pra você deforma a história. Deus que me fez pra eu resgatar sua glória. As grades da censura não podem me aprisionar. Meus versos é verdadeiro, veio pra te libertar, quebrar e pôr por terra as formas da escravidão. Pra isso, Jesus é o caminho pra libertação. As grades da censura não quebrar e vou por terra as formas da escravidão. Pra isso, Jesus é o caminho pra libertação. As grades da censura não podem me aprisionar. Meu verso é verdadeiro, veio pra te libertar. Quebrar e vou por terra as formas da escravidão. Pra isso, Jesus é o caminho pra libertação.